nome que tem poder pra curar. Eu nunca ouvi outro nome que tem poder pra ressuscitar. Oh, corações perdidos na imensidão da escuridão, só ele pode resgatar. Só ele pode resgatar. Ele é o único santo como a glória do Pai. Ele é, ele é. Oh, oh, oh, oh. Com marcas nas mãos ressurgiu o leão com toda a glória. Na cruz padeceu por...